identificando nossa emissora. ZYK 338, 1450 kHz, Rádio Cultura M. Emissora integrante do Grupo Cultura de Rádio. Em contato direto com o ouvinte. Rádio. Tem que ser cultura. Tem que ser cultura. O fim de ano está chegando e por isso é hora de deixar sua casa mais aconchegante para receber aquela visita especial, que finalmente com a melhora da pandemia você já poderá recebê-las. Pensando nisso, a Imosul dispõe de tudo o que você precisa para mobiliar e decorar toda a sua casa. São móveis, eletros, bazar, decoração e tudo em cama, mesa e banho, das melhores marcas, a preços e condições incríveis. Visite a Imosul em Arvorezinha, com confira de perto tudo isso e muito mais. Confira também as promoções nas redes sociais. Entregamos em toda a região sem frete. Imosul, a loja dos bons negócios. A CR Vendas, produtos de limpeza de alta qualidade pelo melhor preço e atendimento familiar, você encontra aqui. Produtos das marcas Dorigon, Clivale, Gota Limpa e a cera japonesa, que tem durabilidade de até 90 dias no assoalho sem lustrar. Produtos exclusivos da AC Revendas. Loja na rua Mascarenhas de Moraes, centro de Arvorezinha. Entre em contato pelo fone 51 99892 7791, que entregamos em sua casa sem custo de frete na cidade de Arvorezinha. A CR Vendas, o lugar certo de economizar. E aí, figura? Está apressada? Sim. Está indo onde? Estou indo na LL Presentes aproveitar a promoção da semana. Toda a linha de blusinhas e bolsas com 10% de desconto. Película simples de vidro de R$15 fica por R$10. E pra ti, na compra de uma capinha para o celular, a película 3D de R$35 fica por R$30. Que show! Vou junto! Vamos! Quero aproveitar que toda a linha da Alpha Parf de R$195 está por R$160. Atenção! Promoções no pagamento à vista em dinheiro. Gente, essa loja tem tudo. Eu te falei. A LL Presentes e Acessórios é uma loja maravilhosa. Rádio Cultura. O que você gosta de ouvir? Maravilha, agora são 10 horas com 11 minutos, 10 e 11, bom dia Arvorezinha, bom dia região, bom dia para você ligado aqui no Grupo Cultura de Rádio, onde quer que você esteja, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pela audiência, né, rádio ligado, sintonia travada, aqui na melhor programação do seu rádio. Olha, vamos seguindo, hein, vamos em frente, por aqui juntinhos, eu, você e toda a nossa grande região, um fazendo companhia para o outro, sempre com a força super maravilhosa da loja AC Revendas, qualidade, bons preços, bom atendimento. Eu vou trazer uma música e na sequência eu vou trazer aqui na programação a participação aí do secretário Leandro Guarda e do prefeito, que hoje está afastado, né, em função aí de motivos de saúde, mas o prefeito de Arvorezinha, Jaime Borsato, fala conosco sobre o repasse feito ontem lá para o produtor de aves, Valdir Silva, morador do Pinhal Queimado. Em seguidinho eu trago por aqui então. Música.